obrigado pelo presente que o compositor, irmão. Você disse adeus pro meu coração, sem querer me ouvir, não me deu opção. Tá machucado demais o meu coração, tô bebendo e pensando em você, em você. Tô virando garrafas, morando no bar, sentindo saudade de você, tô sem você. Guarani, você curtiu aí, João Gomes, rolei também pra você, João Gomes, tô sem você. Sem você não dá, Eliane, Amado Batista, Vidas na Contramão, Promessinha com Paula Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Proteção de Tela, é isso mesmo. A seleção musical pra você que está me acompanhando nessa tarde de terça-feira, hoje 12 de julho de 2022. São 3 horas em Santarém, a gente vai conferir a hora certa, na sequência vem Bina Santana pra informar você. Toque celular. Toque celular. Informa a hora certa. Guarani, 3 horas, 2 minutos. Toque celular. Está precisando de um celular novo? Vai na Toque Celular. 15 anos com você. Na Floriano Peixoto Centro. Aqui na Guarani, a notícia não para. Guarani Repórter. Aconteceu. Você fica sabendo aqui. Vamos chamar o repórter Bena Santana. Alô, Bena. Muito bem, Luciano, estamos de volta com mais informações. Segue a Operação Verão no município de Santarém e demais cidades localizadas na região oeste do Pará. Esse trabalho, coordenado pelo DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, foi iniciado no dia 1º de julho e vai terminar no dia 1º de agosto. No final da semana que passou, mais precisamente no domingo, né? Principalmente no domingo, por exemplo, na seccional da Polícia Civil, foram registrados 7 casos de embriaguez ao volante, consumo de bebida alcoólica, somente na área pela Rodovia Everaldo Martins, acesso ao Ter do Chão, acesso à região do Eixo Forte, onde está localizada uma equipe do DETRAN que tem o apoio da Polícia Militar. Por isso, a coordenação da Operação Verão voltou a fazer um apelo. Quem está dirigindo não deve beber, tem que evitar, principalmente no final de semana. Enquanto isso, a movimentação é intensa no sentido ao Ter do Chão, também pela BR-163, a rodovia Santarém-Cuiabá, o acesso às praias na cidade de Belterra. Daqui a pouco eu volto com novas informações. Tá certo, Bena, muito obrigada pelas suas informações aqui no Guarani Repórter. Guarani Repórter. Oferecimento JR Parafusos, com muitas opções em preços baixos. Ferramentas, compressores, máquinas, motores, linha completa de parafusos de toda a linha Bosch. Avenida Magalhães Barata, número 1510, Rodagem Caranasal, ao lado da GAT Multimarcas. WhatsApp 991823163. Intelecto Cursos, Enem à tarde, aulas de segunda a sexta, R$180 mensais. Turma Enem à noite com aula de segunda a sexta, R$160 mensais. Turmas Ministério Público do Pará para auxiliar administrativo, R$200 mensais. Turma CEMED SEDUC por R$150 mensais. Intelecto Cursos, Avenida Mendonça Furtado, em frente ao Colégio Santa Clara. Ligue no zap 99212-0095. Empresa Esperança Construções e Disque Limpeza Esperança. Locação de contêineres para coletar entulhos. Ligue no 991900607. Recanto do Amanhã, o primeiro cemitério Parque do Oeste do Pará. Sua família merece o melhor. Escritório na Avenida Mendonça Furtado, 1547, próximo a Severino Pinto. Ligue no 991267000. Vendas de terrenos Jardim Mararu. Terrenos 10x30 com entrada facilitada. Planos de pagamento até 84 vezes com parcelas fixas a partir de R$217. Compre já o seu. WhatsApp 99 991-15-2832. 991-15-2832. Diego Joias, fabricação de joias em geral, especialista em alianças, joias masculinas e femininas, anéis de formaturas, concertos e compra de ouro. Diego Joias, Avenida Rui Barbosa, em frente à Feira da Candilha. WhatsApp 991-75-5400. Acabando as férias, volte às aulas economizando com o Supercenter Santarém Importado. Lápis, borracha e apontador a partir de 25 centavos. Lápis de Colé Olé, mini, só 2,49. Caderno brochura colorido, 5,99. Caderno das matérias, 12,99. Mochilas, 29,99 por 24,99. Em compras acima de R$100, concorra a uma bicicleta ou a um vale compras de R$500. Supercenter Santarém Importados, o shopping da sua casa. Ai, meu Deus, onde é que eu compro ferro barato? Rapaz, eu não quero saber o preço, eu quero saber em quantas vezes que parcela. Ferro, baixo e ferramentas parcelados em 12 vezes sem juros. Hã? 12 vezes sem juros? É na General. E temos o menor preço da cidade. Eu vou olhar pra lá. General Ferro e Aço. Temos telhas metálicas, ferro para esquadrias e estruturas, ferro para construção e grande variedade em máquinas, ferramentas e acessórios. Tudo em 12 vezes sem juros. É na General. Entregamos em toda Santarém, região e nas embarcações. O WhatsApp 99120-1320. General Ferro e Aço. Na rodagem 982. Ciframa Metal Aço. Ciframa Metal Aço. Informa a hora certa. Guarani, 3:07. Ciframa Metal Aço, Avenida Fernando Guilhom, próxima primeira rotatória. Fone 991-17-1212. Guarani FM. CYD 203. Rádio Guarani FM 100,3. Guarani FM. Guarani TV, afiliada à Record TV Belém. www.radioguarani.com. Emissoras do Grupo Guarani de Comunicação. Santarém, Pará, Amazônia, Brasil. O bem comum em primeiro lugar. A AgroSanta mais uma vez sai na frente, fornecendo importantes insumos para a agropecuária. Manter a pastagem limpa, livre de invasores, tem sido um grande desafio para o pecuarista. Chegou a solução. Agora na AgroSanta você encontra produtos com a nova tecnologia XT. Triplação, sem cheiros, com qualidade e segurança. Corteva, única empresa que detém esta tecnologia. XT é Corteva. Temos consultor atendendo em toda a região. AgroSanta, aqui tem pasto limpo. BR-163, quilômetro 19, Planalto São José. 3596-3192. Férias! Faça a revisão completa do seu veículo na Bono Pneus pelo menor preço. E aqui você ainda compra os pneus mais baratos da cidade. Pneu Aro 13 a partir de R$269,90. Pneu Aro 14 a partir de R$299,90. Pneu Aro 15 a partir de R$339,90. Pneu Aro 16 a partir de R$349,90. Pneu Aro 265-70R16AT a partir de R$869,90. Aqui tem promoção de pneus BF, Michelin e Goodyear para sua caminhonete. Ofertas válidas somente para Bono Pneus, da Avenida Sérgio Reim, esquina com a Avenida Anísio Chaves. Atenção, construtoras de Santarém e região. A JJG Distribuidora de Cimento vem com tudo e baixou todos os preços para as construtoras. Cimento, telha, forro, areia, brita e ferros em geral. Vem pra JJG, a parceira das construtoras. Na Frei Vicente, próximo ao Emopa. 99192-4814 e 99161-2238. Guarani FM 100,3. A rádio completa. Confira agora a agenda da RP Distribuidora de Bebidas. 16 de julho, no São Francisco de Curicaca, Alenquer. Torneio com R$500 em prêmios. Atrações, Farra do Pará, Forró Pesado, Amauri Salles e Banda Chama na Pressão. No dia 7 de agosto, no Vasco da Comunidade Costa do Aritapera, com várias atrações. 7 de agosto, nos Amigos do Bruno, no Arena Show Clube. Torneio com R$1.300 em prêmios. Atrações, Shot Cobiçado, Forró dos Bacanas, Banda Cafoné e Forró do Rei. Esta foi a agenda da RP Distribuidora de Bebidas. 2022 tem jogos pelos gramados do Brasil com transmissão pela Rádio Guarani FM. com a equipe Show de Bola, na emissora que comanda o futebol. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Libertadores da América e Copa do Mundo no Catar. Oferecimento para Lux Materiais Elétricos, lâmpadas LED em promoção, luminárias completa, Avenida Rui Barbosa, estacionamento próprio, próxima Feira da Candilha. Firmac, pensou em ferramentas e máquinas, pensou Firmac. Avenida Borges Leal, em frente à Caixa Econômica Federal. Ria New Sport, materiais esportivos da marca Cadaxi para exercícios físicos. Mercado Municipal e na 15 de agosto. Norte Pneus, pneus para veículos de pequeno, médio e grande porte, nacionais e importados. Alinhamento e balanceamentos, baterias Moura 60 amperes, R$500 a base de troca. Avenida Borges Leal, 3062, Caranasal, 991171414. Nova Sancom Construção, compensado naval e uma linha completa de armários, bancadas para cozinha e banheiros. Avenida Borges Leal com Agripina de Matos. De Ferro, fabricação de telhas Galvalume, trapézio ondulado, do tamanho e espessura que você precisar. Coraci Nunes ao lado do terceiro BPM. Sky é na Eletro Santarém. Pacote pós-pago de 106 canais com adesão de apenas R$4,90. Pensou Sky? É na Eletro Santarém, Avenida Rui Barbosa, 2430. Fone 991805233. Biomed, a loja da sua saúde, com materiais estéticos hospitalar, laboratorial, fisioterapia, Veterinário Academia em Pilates, Avenida São Sebastião, Santa Clara, 991 11 2923. Grupo Nicolode, entre em contato pelo WhatsApp 991 58 5985 e consiga melhorar preços em combustíveis. Ala e Pneus. Show da tarde. Show da tarde. Guarani, agora 3:12, 3:12. Já já tem Cícero Rossi pro José Cavalcante. É, está ligado no programa. Já já eu trago para você Cícero Rossi. Tá, José Cavalcante? Obrigada pela audiência aí. Todo meu povo ligado comigo nessa tarde abençoada de terça-feira, hoje 12 de julho, né? Sejam bem-vindos. Cadê a merendinha? Tá saindo aí a merendinha? Uma bananinha frita agora eu queria. Banana frita com café. Égua, maninha. Pelo amor de Deus, não esconda de mim, não. Que nunca falte o alimento aí na sua mesa, né? Nunca falte. Nem a paz interior, a alegria no coração, fé em Deus sempre. É fácil não, gente, mas a gente vence nessa vida, viu? Teremos lutas nesse plano que nós estamos, mas a gente vence. Com fé em Deus, a gente chega lá. Pode acreditar nisso. Não desanima. Pode parar com isso. Bora lá, juntinho com você até às 4. Vou trazer a obsessão pro ouvinte que pediu. Cadê ele? O José Cavalcante, né? Pediu essa aqui, vai ouvir.